Luciana pia o pensamento no amado. Sentiu água nas mãos, um tremor leve nos lábios, sensação de um frio que percorreu sua espinha. Vida dele por um fio, sexto sentido sabia. Ela tentou o contato, mas ele não atendia. O desespero tomou conta e logo chegou a notícia. Perda irreparável que acabou com a família. Era dor e revolta só o que ela sentia. Ouviu um barulho surdo e pensou que era o fim. Sente o cheiro de queimado no cabelo pichain. Por um instante sua vida lhe passou como um raio. Divagou se acabou, se ele viveu o necessário. Pensou na sua família e na mágoa que ficou. Nos pedidos de desculpas que pensou e não falou. E pensou na sua preta nos momentos de alegria. Sente um beijo repousando na sua face a despedir. Lembrou dos olhos de sol que iluminava sua vida. Lembrou do sorriso solto que ele nunca mais veria. A realidade agora deu lugar ao pesadelo. E a luta pela vida deu lugar ao desespero. Mas por quê? Logo ele sempre foi trabalhador. Não é culpado da miséria, a situação do atirador. Engajado e envolvido em projetos sociais. Mesmo assim não foi poupado pela mão dos marginais. Tudo preto, um rancor se mistura com medo. Guerra é guerra e sempre traz dor constante e sofrimento. Sentiu raiva, mas passou e pensou que era só hora. Mas seu filho esperava no portão de uma escola. Dos jornais sensacionalistas já virou notícia. Pro governo virou número, aumentou a estatística. O que se fazer? Famílias destruídas são notícias da TV. Chega de sofrer. O abismo social mata, eu mato a você. O que se fazer? Famílias destruídas são notícias da TV. Chega de sofrer. O abismo social mata, eu mato a você. Peão e uma pipa rasgada. No seu barraco era esse o lazer da criançada. Muitas vezes já jurou que ele não roubaria. Mas a falta de feijão orquestrava o choro da filha. Era um bom coração, mas tinha vários pecados. Alguns surtos, coisa boba só pra adiantar um lado. E cansou de coisa pouca e foi na ideia de um irmão. É só uma, duas horas e já dinheiro na mão. É só focando na cara pra não expulsar a reação. Depois só para no banco, faz o saque com cartão. Um já fica com o refém na campana, sem da guela. Depois só leva o Patrício em algum beco da favela. Chegou a hora e o gelado do aço na barriga. O nervosismo se instala, se despede da filha. Reza um Pai Nosso em silêncio, clama Nossa Senhora. Não deseja que uma bala seja o fim dessa história. O que se fazer? Famílias destruídas são notícias da TV. Chega de sofrer. O abismo social mata, eu mato a você. O que se fazer? Famílias destruídas são notícias da TV. Chega de sofrer. O abismo social mata, eu mato a você. No farol, carro parado, assalto anunciado. Motorista atento a fuga, um tiro foi disparado. Atingiu o Black Power de um rapaz indefeso. É tremedeira nas mãos, na consciência um peso. Saiu correndo assustado, um bicho encurralado. Ele estava de costas quando ouviu os disparos e caiu sem olhar pra trás, já sem movimento. Só ouvia sirenes, o barulho do vento. Coração apertado, remoe arrependimento. Já de olhos fechados, ele sofre silêncio. Pede perdão, um devoto de Nossa Senhora. Largado no chão, é chegada a sua hora. O que se fazer? Famílias destruídas são notícias da TV. Chega de sofrer. O abismo social mata, eu mato você. O que se fazer? Famílias destruídas são notícias da TV. Chega de sofrer. O abismo social mata, eu mato você.